Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje, dia 5 de novembro de 2023, primeiro domingo do mês de novembro, o nosso programa de número 1029, e nós estamos aqui para levar mensagem de amor, de carinho e de tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e internautas aqui do nosso programa. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camil Filtros, solução em saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer da tenda de Umbanda Mãe Maria, também do Centro de Umbanda Pai Jeremias em Vó Catarina e do grupo musical Castelã. Hoje, nosso convidado é o nosso grande amigo Fábio Dionísio, lá do Recanto de Luz Irmã Sheila de Ribeirão Pires, e o tema, né, entre vários livros que o Fábio já publicou, tem um dos livros que fala sobre os abismos, e hoje o tema é exatamente esse. O que que nós podemos encontrar, o que que nós encontramos, ou o que está escondido, né, nos grandes abismos. Então, tenho certeza que é um tema muito interessante. Muitos de nós temos curiosidades para saber desse lado mal, né, do lado espiritual mal mesmo. E prepare suas perguntas aí, seus comentários, que o Fábio está à disposição aqui para responder para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Para você que está escutando a gente aqui na Rádio Vivência Espírita e também pela web rádio Semente Amor, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita, lá de Barra Velha, e a São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente também agradece você que está assistindo a gente pelo YouTube, e também pela web rádio, pelo canal da web rádio Sementes de Amor, e também pela Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e pela TV Espírita, a web TV Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que todo domingo está aí transmitindo a gente para vocês. Deixar aqui o Thiago dar um bom dia também. Bom dia a todos os amigos vivencianos. Um ótimo programa para todos nós. E hoje a gente já está com a enquete. A enquete está aqui. Já colocamos no YouTube do Vivência Espírita. A gente colocou aqui: o mal ainda prevalece na Terra? Então, deixe aí seu comentário. Se na sua opinião, se o mal ainda prevalece no nosso, nesse estágio aqui, no planeta Terra. E a gente pede para vocês ligarem para nós aqui no telefone 12-3921-3009 e vamos colocar aí o Tião para trabalhar. Olha ele lá, dá um tchauzinho aí, Tião, para o pessoal. Então ligue aí para nós e diga que quer participar do sorteio do livro, porque a gente tem bastante livros que o pessoal não vai buscar. Então a gente está, por isso que a gente só está sorteando para quem liga para nós e diz que realmente quer participar do sorteio, que realmente quer ganhar um livro. Né? Então a gente vai sortear um livro hoje. E ligue para nós então no telefone 12, que está aqui, 3921-3009, e para bater um papo aí com o Tião e dizer que quer participar do sorteio. Já tem bastante gente aqui conectada, mas a gente vai comentando aí durante o decorrer do programa. Deixe aí suas perguntas e, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler aqui Virtudes e Valores, o mais recente lançamento do Jorge Reis, pelo Espírito Tiaguinho, lá do Irmão Cheiro. Vamos ao item 13, dedicação. Pessoas trabalhadoras estão sempre em ação. Procuram se devotar em cumprir a sua missão. Mas isso só se consegue com muita dedicação. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que vamos ter essa manhã abençoada. Ao conversarmos com nosso querido irmão Fábio Dionísio, do Recanto de Luz de Mancheira, que vem nos trazer o que encontra-se escondido nos grandes abismos. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa passar tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de número 20.029 de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. Tema do dia de hoje será: o que está escondido nos grandes abismos? E nós estamos aqui com o nosso querido Fábio Dionísio. Ele nasceu no Rio de Janeiro, formado em engenharia química, mestre pela USP, fundador da editora Dionísio, responsável pela Folha Carbachute, escritor, articulista, orador, jornalista, palestrante e professor. E também é presidente do Centro Espírita Recanto de Luz de Ribeirão Pires. Bom dia, Fábio Dionísio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar mesmo que remoto com vocês. E eu desejo um domingo maravilhoso para todos. Fábio, então vamos entrar direto no assunto. O que, que significa grandes abismos? É porque a gente fica até meio assustado com, grandes, com os abismos que existem por aí, né? Os grandes abismos são as localidades debaixo da terra onde se encontram grandes organizações que ainda se dedicam ao mal, né? Desculpe, eu achei que você ia falar alguma coisa. E esse livro, esse assunto veio de uma maneira muito interessante. Eu fui visitar, eu ainda lembro a data porque foi uma data importante. Foi 14 de novembro, de 14 de outubro, desculpe, de 2015. Eu fui visitar minha sogra, ela estava hospitalizada. Ela veio desencarnar no dia seguinte, inclusive, e ela tinha recebido um dia antes uma psicografia. Obviamente que eu fiquei muito, eu estranhei muito o fato dela receber uma psicografia no, na situação que ela estava. Na psicografia ela dizia para mim, para que eu não me furtasse de estudar os grandes abismos. Eu fiquei com o pé atrás, obviamente, e durante muitos anos, por sinal. Mas eu achei o assunto interessante, porque na doutrina realmente não se fala praticamente nada, né? E eu falei, eu acho que é um assunto que a gente deveria estudar, né? E eu comecei a estudar. E eu tenho o hábito de escrever enquanto eu estudo. Então, na realidade, os livros acabam saindo dessa forma. Eu acabo aproveitando, fazendo duas coisas, estudar e, ao mesmo tempo, organizar um livro, né? E 5 anos depois, eu lembro que eu estava numa reunião de cura, e era inclusive, ainda não era presencial, porque nós estávamos na pandemia, e era feito à distância, e o Dr. Xavier, que estava incorporado no Edson Barbosa, né, o médio Edson Barbosa, ele virou para mim e falou assim, o livro está pronto, né? E eu falei, mas que livro, né? Porque, na verdade, eu tinha 3 que estavam prontos para ser editados, mas eu estava esperando que terminasse a pandemia para poder retomar as atividades. Eu falei, mas qual deles? Ele falou, esse que nós pedimos para vocês sobre as trevas, sobre os abismos. E foi depois de 5 anos que eu tive certeza que aquela psicografia era, de fato, verdadeira. E foi interessante porque nesse processo todo eu tive que fazer uma pesquisa muito grande. E eu comecei por Kardec, né? E Kardec fala muito, praticamente nada a respeito disso. Aí entrei na literatura do Chico, e no Chico, mesmo nas obras básicas do André Luiz, eu já achei muito material. Eu já tinha lido esses livros, acho que umas 5 vezes cada um deles, né? Dessa coleção, mas eu nunca tinha focado esse lado. E dali eu acabei, através do próprio André Luiz, eu acabei voltando para o Antigo Testamento para entender como começou tudo isso, né? Sobre os seres que vivem debaixo da terra, debaixo dos mares. E no Antigo Testamento tem citações, né? É tudo aquele que vive acima da terra, na terra, debaixo da terra e debaixo dos grandes oceanos. Está no Antigo Testamento em 2 ou 3 lugares. Aí estudei, procurei, fiz uma pesquisa, entendi como é que surgiu essa história dos infernos, o dragão, que é tão até muito criticado hoje na lida espírita, né? A gente fala sobre dragões, mas eles existem mesmo, são seres, né? Seres espirituais que adotaram esse formato. E acabei indo para o Apocalipse, porque no Novo Testamento, o Apocalipse, Jesus deu de bandeja muita coisa a respeito do que nós vivemos, né? Mas antes de sair esse livro, acabou saindo o Apocalipse de João, que era para ser um capítulo, mas a coisa ficou tão vasta, a interpretação do Apocalipse, que acabei saindo com o Apocalipse. E através do próprio André Luiz, eu fui parar no Inferno de Dante Alighieri, na Divina Comédia, né? Através de Léon Denis, que Léon Denis fala sobre Dante Alighieri, sobre a mediunidade de Dante Alighieri. O próprio Chico, numa entrevista que está registrado pelo Ramiro Gama, né? ele comenta que o Dante realmente esteve no inferno, e não foi permitido ele ver tudo, ele só viu uma parte, né? Ele não estava preparado. Inclusive, o próprio Chico, ele fala que o Virgílio, que levou Dante pelo inferno, depois pelo purgatório, realmente foi o espírito de Virgílio que levou para que Dante conhecesse tudo isso. Então, o próprio Inferno da Divina Comédia é um relato. Tudo bem, é uma epopeia, ele procurou transformar isso numa grande poesia, considerada inclusive a mais perfeita que existe pelos americanos, né? Pela estrutura. Mas foi assim que surgiu, e eu acabei descobrindo essas organizações, o que, é que elas fazem, como elas fazem. Da mesma forma como nós temos, a partir de Jesus, uma série de sucessivos espíritos hierarquicamente que chegam até nós e comandam o bem, procuram fazer o bem, nós temos a esfera da governança em cima do planeta Terra, depois nós temos do amor fraternal, depois temos a esfera das artes e da cultura, e através desses espíritos mais evoluídos chegam até nós as diretrizes, a ajuda. Eles também têm uma organização ao contrário, que parte dos dragões, que são seres extremamente recalcitrantes, eles fazem o mal porque gostam de fazer o mal, né? E eles acabam dominando e governando grandes organizações até aqui, em cima da Terra, até do nosso lado encarnado, né? Nós sabemos através da Irmã Sdufô, o espírito Irmã Sdufô, que existe 1 bilhão de espíritos encarnados que fazem o mal porque gostam de fazer o mal. 1 bilhão. Nós somos 8, estamos falando de 1 bilhão. E mesmo que não seja 1 bilhão, é só olhar para o nosso lado para ver quanta gente gosta de fazer o mal, só para prazer de fazer o mal. E foi assim que surgiu esse estudo, né? Na verdade, é um estudo que, por sinal, eu estava comentando antes do programa, que os próprios livros do Carlos Baccelli, através do Dr. Inácio Ferreira, tem várias passagens, várias citações dessas organizações que estão debaixo dos nossos pés. Fábio, você citou aí que o Dante não pôde entrar em certos lugares ainda, né? Porque, quer dizer, não tinha jeito dele entrar ainda, porque não tinha estrutura para isso. Aí eu estou lembrando também, quando o André Luiz participou do resgate do avô dele, você deve estar lembrado também, ele estava na beira de um abismo, porque o grupo todo que estava junto desceu para o abismo, mas o André não tinha estrutura para descer, ele teve que ficar esperando, que você vê que o bicho pega mesmo lá embaixo, né? O André Luiz, que estava preparado como um repórter do além para mostrar tudo para a gente, quando chegou na hora de um abismo, não deixaram ele descer para mostrar, porque era perigoso para a estrutura perispiritual dele, é claro, né? Então a gente vê o tanto que é perigoso ainda lidar com isso, mesmo para espírito que esteja, tenha competência para andar no plano espiritual como André Luiz tinha. Ele ficou lá na beira do abismo e por ali passou o avô dele com o grupo e ele conseguiu resgatar o avô, né? Só citei isso para lembrar do, se o Dante não conseguiu entrar, André Luiz também não conseguiu não, né? Olha só. Mas aí eu queria perguntar para você, porque a gente fala em dragões, né, essa raça dos draconianos, o próprio André Luiz cita que eles são das eras primevas, né, da Terra. Então, seriam eles os anjos decaídos? E muitos já se recuperaram? Né? Então, ainda tem espíritos que estão caindo nas trevas, mas... alegoricamente, sim. Tanto que quando você pega o Apocalipse de João, lá no capítulo 20, né, tá escrito que o anjo desceu do céu com uma corrente e a chave do abismo e aprisionou o Satanás, aprisionou esses espíritos trevosos por 1000 anos. Depois eles seriam libertados por um pouco de tempo e seriam aprisionados novamente. E nós sabemos que Jesus, quando ele recebeu a missão de encarnar na Terra, vários espíritos foram retirados da atmosfera terrestre e foram encarcerados para que Jesus tivesse mais facilidade na tarefa que ele tinha que cumprir, né? Então nós sabemos que esses espíritos já 1000 anos antes de Jesus encarnar, já estavam sendo retirados para que não criassem maior dificuldade. Jesus teve muita dificuldade, mas você imagina esses espíritos trevosos. E no próprio Apocalipse de João, ele comenta que 1000 anos depois seriam libertados, não todos ao mesmo tempo, mas seriam libertados. E nós entramos na pior época do cristianismo, né? As cruzadas começaram no século XI. Em 1085, né, com Pedro Eremita, quando ele ele quer salvar o túmulo de Jerusalém, quer resgatar o túmulo de Jesus em Jerusalém, ele brada, então um grande grupo de pessoas vão para lá. O próprio Emmanuel, comentando sobre as cruzadas, ele falou que nós não temos muita notícia das cruzadas, mas ele faz um comentário muito interessante. Ele diz que logo depois das cruzadas nós temos a Inquisição, e ele fala, já eram espíritos melhorados. Você imagina o que eles aprontaram na época da cruzada, né? E o próprio Emmanuel, ele comenta que os efeitos das destruições que aconteceram na Galiléia e na Judéia, elas se sentem até hoje na atmosfera, na vibração, né? Ela nunca retornou ao que era antes, de fruto de tanta barbárie, tanto sangue que foi vertido. E no próprio Apocalipse ele fala que o dragão deu poder à besta, né? O próprio dragão deu poder à besta. O que que alegoricamente está aí? Na verdade, o dragão é o chefão, não é um chefão, são vários que governam, e eles deram poder à besta para que ela pudesse chegar aqui na Terra. São, na realidade, diz a besta, era o clero romano, o clero da Igreja Católica naquela época, né? Porque os espíritos, à medida que reencarnavam, eles buscavam poder, autoridade, buscavam riqueza. E só existiam dois lugares, dois tipos de atividades no mundo ocidental, nessa época do século X, século XI, em que havia riqueza. Era o clero da Igreja Romana, que governava todo o mundo ocidental, e os reinos feudais, né? Então eles se infiltravam e subiam, porque eles faziam qualquer coisa pelo poder e autoridade. Tanto que o Emmanuel explica que a besta era o número de um homem, e esse número é 666, né? Que corresponde, segundo a própria explicação do Emmanuel, né? No Caminho da Luz, a própria Igreja, mas especificamente o clero que comandava a Igreja Católica Apostólica da época, né? E, então, à medida que esses espíritos reencarnavam, eles buscavam o que sempre quiseram, poder, riqueza, autoritarismo, e eles se infiltravam nessas organizações, né? Então, está muito bem explicado pelo Emmanuel e está muito bem explicado pelo próprio Carbar-Schutte. Carbar-Schutte fez um livro sobre o Apocalipse de João. Ele comenta sobre isso, né? Isso ainda encarnado, Carbar-Schutte fez, né? Isso foi em 1918, 20 anos antes de Emmanuel comentar, escrever o que eu falei, o que eu acabei de falar a respeito dessas organizações. Por isso que eu acabei estudando bastante o Apocalipse, porque lá, decifrando, na verdade, eu não decifrei, quem decifrou foi Emmanuel, foi Miramés, outro espírito que falou bastante a respeito desse assunto, pesquisando o próprio Bacelli, através dos livros do Inácio, pesquisando o Emmanuel, que eu comentei, e o Apocalipse de João, nós conseguimos entender como funciona tudo isso. Que, aliás, torna-se óbvio quando a gente vê tudo o que aconteceu na história da humanidade nos últimos 2000 anos e o que está acontecendo agora, né? Porque nós vivemos um momento também crucial dentro do próprio cristianismo, né? Que é a sétima igreja que está lá mencionada no Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, né? Quando ele fala, segundo palavras do Carbar e segundo palavras do Emmanuel, né? Quando fala da igreja de Laodiceia, está falando exatamente do movimento espiritualista da nossa época, que é o que antecede a passagem para um mundo de regeneração, aquele juízo final que é tão propagado pela Igreja Católica, né? Fábio, só para a gente afirmar aqui o que você falou, né, para os nossos ouvintes e internautas também, sobre essas informações que você deu agora, a gente encontra bem esclarecido mesmo no livro A Caminho da Luz. Se alguém quiser consultar, consulta lá um capítulo chamado Identificação da Besta Apocalíptica, que todos os dados que existem no Apocalipse de João, né? lá no Novo Testamento, no Apocalipse de João, ele pega todos aqueles dados, números, anos, quantidade, tudo, e mostra realmente que era o clero da Igreja Romana, provando, Emmanuel prova que era o clero da Igreja Romana, que era essa besta do Apocalipse. Então, no livro A Caminho da Luz, que é um livro obrigatório para todos aqueles que querem saber de alguma coisa da espiritualidade, né? E o segundo livro, tão importante também, que fala bastante sobre esse degredo que aconteceu, né? A cidade da cruzada, que esses espíritos foram afastados para Jesus conseguir fazer alguma coisa, os 1000 anos que eles ficaram presos e seriam soltos depois. Um dos livros bacanas mesmo, você citou aí, de passagem, que é o livro Francisco de Assis, de Miramês, o Espírito, e o médium João Nunes Maia. Então, são livros assim que esclarecem, que eles são fáceis de entender, né? São muito fáceis de entender o livro, tanto o Francisco de Assis, que é romanciado, né? E o Caminho da Luz, que não é romanceado, mas traz dados de toda a humanidade ali, inclusive isso que nós estamos falando, né? Então, Fábio, a gente estava falando também dessa dificuldade, né, de se conhecer os abismos direito, quer dizer, a própria espiritualidade tem dificuldade, porque a gente pega os livros do Carlos Baccelli, por exemplo, com o Dr. Inácio Ferreira, ele desce bastante, né? Ele desce bastante para mostrar coisas para nós. Inclusive o resgate de Tomás de Torquemada, que é um dragão, né? Ele é um dragão também, é um da turma do dragão, e a gente viu a dificuldade que teve para conseguir tirar ele dali e esconder até o nascimento dele algumas vezes, né? É muito difícil ainda essa interferência que eles têm, que eles mostram aqui para nós na Terra, né? É muito difícil, que eu digo, se desvencilhar disso. Ainda está longe ainda. Quando a gente olha esses livros, né? Quando a gente olha o Apocalipse que você fez, a gente vê a dificuldade que nós atravessamos ainda na humanidade. Porque não é para deixar ninguém pessimista, mas todo mundo fica achando que nós já somos regenerados, né? Eu acho que nós estamos acelerados. Uhum. é verdade. Sim. Nós estamos ainda num processo muito perturbador, né? Tudo bem, nós provavelmente estamos na beira dos 30 bilhões de espíritos aqui que compõem a humanidade terrestre, mas tem uns 4 bilhões aí que os caras são extremamente complicados e dão um trabalho enorme, né, nesse processo todo. Nós sabemos que, como eu disse, existem muitos espíritos que eles reencarnam, e eles têm essa tecnologia para reencarnar espíritos, e que estão buscando manter o status quo, como eu comentei. Nós temos infiltrado na igreja, temos infiltrado mesmo no espiritismo, nós temos espíritos do mal infiltrados nos governos, nas organizações mundiais que, tecnicamente falando, deveriam estar preocupados com o bem, porque eles estão tentando evitar essa passagem, estão tentando evitar essa mudança, né? E a gente não vai longe, a gente vê pelo comportamento humano, aliás, desumano, né? De muitas pessoas que não estão nem aí. Morrem milhares de pessoas assim, no estalar de dedos, e não existe um pingo de remorso ou arrependimento. É como se fosse um jogo de xadrez em que eu estou jogando xadrez friamente, né? Não estou preocupado com os peões, não estou preocupado com as torres, nem com os cavalos. É só olhar em volta para perceber que essa realidade existe. Mas está havendo expurgo, né? O próprio Chico já tinha comentado que esse expurgo já estava em andamento, né? Nas próprias reuniões de desobsessão, que eu participo desde 2007, né? Muitos espíritos que a gente procura encaminhar, porque na verdade a gente só dialoga, né? Quem encaminha são os espíritos que comandam esses trabalhos, eles botam isso na tua cara. Eles falam isso na tua cara. Sabemos que já está sendo, muita gente está sendo expurgada, mas enquanto for possível, nós vamos fazer de tudo para que o planeta se mantenha dessa forma e não vá para um mundo melhor. Eu vi isso várias vezes, não foi uma vez só, né? Mas eu não sou referência, referência é o Emmanuel, referência é Kardec, referência é o André Luiz, né? Então nós sabemos, e o Chico, obviamente. Então nós sabemos que o expurgo está acontecendo, estão sendo retirados aos poucos. A própria irmã Sheila, num livro psicografado pelo Jairo Avelar, né? A Digna Estrela, ela comenta que meados desse milênio nós estaremos no ápice desse expurgo. Ainda temos alguns séculos pela frente nesse processo de passagem para o mundo de regeneração, né? Porque no tempo de Deus é diferente do nosso, né? Isso não acontece no 12 de outubro de 2042. Acontece paulatinamente, né? De uma forma que é quase imperceptível, mas vai mudando. E ela comenta isso, que nós estamos falando em 2400, 2500, quando a gente vai estar numa condição muito melhor aqui, mas ainda teremos espíritos sendo expurgados nessa época. Cada vez que você fala, a gente vai lembrando das coisas e vai sendo intuído aqui para ajudar a fazer os comentários, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro bacana, eu acho que é o quarto livro da série do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, eu queria fazer essa pergunta para você. Eu acho que eu já fiz, nós dois conversando, já pedi a sua opinião também. Porque no Obreiros da Vida Eterna é quando é apresentado o Lar Fabiano de Cristo. E o Lar Fabiano de Cristo é uma espécie de uma nave espacial que ele para em zonas abismais. Quer dizer, não chega a ser zonas trevosas, purgatoriais, para resgatar quem eles podem resgatar ali ainda. E acontece ali, quando eles chegam num lugar desse, né, que nem ar tinha, a própria casa que fabricava o ar, você vê como que é pesado o local, né? E eles conseguem sair dali e não conseguem resgatar quase ninguém, porque os que estão lá chefiando não deixam eles resgatar ninguém. Aí vem o fogo purificador. O fogo purificador são uma espécie de raios, todas essas coisas, que vai fazendo uma limpeza fluídica naquele planeta espiritual. E todo mundo começa a correr para a nave, mas só alguns conseguem entrar porque tem vibração para entrar. 99,9% some. Aí a pergunta que eu tenho é o seguinte: será que ali não foi um expurgo? Porque não tem notícia desses aí. Quer dizer, eles estavam todos ali. Espírito não pode morrer, não pode acabar. Mas eles sumiram dali e não foi correndo, não. Foi o fogo purificador que consumiu eles, entre aspas. Será que isso não foi um expurgo? E André Luiz, ele para por aí. Ele não dá a solução para isso em nenhum dos livros dele. É verdade. Eu tenho uma hipótese de trabalho, né? Uhum. Minha hipótese de trabalho, que seria, digamos, uma segunda morte, né? E o espírito depois. Porque, na verdade, eles não vão levar o perispírito. Eles vão ter um perispírito no local onde se encontrarem nesses mundos primitivos, né? Então, eles têm que trocar o perispírito. Porque já não tirar a veste aqui, leva o espírito para o lado de lá e faz essa transição, né? Então, é uma hipótese de trabalho, mas para mim faz sentido, entendeu? Faz bastante sentido que nós estaríamos já num processo de expurgo, limpezas dessas regiões. Certo. Vamos falando aqui do pessoal que está ligadinho conosco aqui, o nosso irmão Iramir, lá da Bahia, de Salvador, o Enio de Azevedo Maia também, todo mundo dando bom dia aqui, a Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro, tá falando bem da gente aqui, saudando o Fábio, e eu não sei se ela torce para o Fluminense, mas parabéns, viu? O Fluminense foi campeão da Libertadores, tá torcendo para caramba para o Fluminense para acabar com a banca dos caras do Boca, né? O Ed Moreno também, dando um bom dia. Zuzu Moura também, lá de Natal. A Elaine, né? Eu sempre falo Elaine para não errar o nome dela, senão a gente fala Elaine, mas é a fofinha lá de Aracaju. Alessandra Martins, Também a Cristina Gará. Conhece essa Cristina Gará, Fábio? Não. Não? E a Cláudia de Oliveira, né? Mas eu acho que a Cláudia de Oliveira não é a Cláudia irmã da Cristina, não. Né? Cláudia Gará também, né? A Cláudia também Cláudia é Gará. Então não é. Essa daqui é a Cláudia Oliveira, deve ser da tenda. É... Ou então outra Cláudia Oliveira, claro. A Cristina é esposa do Fábio. Um abração para a Cristina. O Daniel Melo, a Maria Siqueira, o Edson Andrade, o Orivaldo Teixeira, de São Paulo, dando um bom dia aqui. Feliz domingo para todos os trabalhadores. Um abraço para o Fábio também. O Silvio Antônio, nosso Silvio aí, nosso amigo também, aqui, entrando, dando um bom dia a todos. A Rosângela Costa, a Maitê Ribeiro, a Mônica Vasconcelos, é, a Mariângela, mãe do Rodrigo, também saudando a todos. A Cecília Guardabastio, também. É, a Cris Paiva, um abraço para a Cris também. Quarta-feira ela esteve lá na casa da Marcela. A Fernanda Cassal também está dando um bom dia a todos nós aqui. O Aécio, um ótimo domingo a todos. O Aécio vai fazer a pergunta dele em áudio, né? Porque o Aécio não está enxergando direito. Então ele passou para o Rodrigo aqui. Ele está desconfiado se o Rodrigo vai passar a mesma pergunta dele, mas não mandou ainda? Não mandou ainda, Aécio. Manda aqui. Manda aqui para o Rodrigo para você fazer a sua pergunta para o Fábio em áudio mesmo. O Nil Silva, nosso grande amigo Nil, que fez a última capa do livro do Fábio, que ficou bonita para caramba, né, Fábio? Muito bonita a capa. Grande artista, grande artista. A Sueli Castelo, também, a Miriam Yui, Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, a Maura Russo, aqui de São José, nossa amiga Maura, Anderson Adriano, dando bom dia, o Vicente de Paulo Teixeira, o pessoal da Web Rádio Sementes do Amor também, dando um bom dia a todos, o Rengel da Silveira, de Teutônia, Rio Grande do Sul. E lembrando que ontem se encerrou o encontro, o 16º, né, Rodrigo? 16º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier com Jesus Cristo e sua obra espírita cristã. A Rádio Vivência Espírita da Rádio, né, e nós aqui pelo YouTube transmitimos o encontro, que foi sexta e sábado. Muito legal, muitos palestrantes e provavelmente até ele aqui, né, que é de Teutônia, ele mesmo, Rengue da Silveira, provavelmente ele ouviu também a transmissão e entrou hoje aqui para nos assistir. Um grande abraço para todos os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, de Torres, né? E parabéns pela realização do evento. Quer falar, Rodrigo? Foi muito legal, né, o evento. Só ver se está... Aumenta um pouquinho o meu microfone aí, Thiago. Foi muito bom o evento, né? Então a gente retransmitiu aqui com o apoio lá do pessoal de Torres, né? Então o Cristiano, o Eduardo e toda a equipe que estava lá retransmitindo, e tal, com uma equipe lá bem profissional. Então a qualidade do vídeo estava muito boa, o áudio estava muito bom, e vocês podem assistirem as palestras, ficaram gravadas aqui no nosso canal. Coloque aí Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo em Torres, né, de Jesus Cristo com Chico Xavier, e entra aí, tem uma playlist com todos os vídeos, vale a pena assistir, que as palestras foram muito boas mesmo. Exatamente. Então, aí quem está ligadinho aqui conosco também, não sei se é a Érica Leandro, o Dinho e a Fia, lá de São Sebastião, né? A Mônica Vasconcelos, a Rejane Mota, que está elogiando aqui também, Rodrigo, a transmissão do evento. O Reinor, nosso irmão Reinor, que é espírito que baixa em tudo quanto é centro também, né? A Rejane, já falei. A Marta Mara, nossa amiga Marta, presidente do Paulo de Tarso. A Nancy Lima. Tem outro aqui, Aristóteles Pereira Rangel. Conhece, Rui? Aristóteles Pereira Rangel? O nosso querido Ari Rangel, mandando um abraço aqui para todos, né? Ele está com aquela coisa. Forte abraço a ele e ao Tupinambá. Para você, Fábio, para o Tupinambá. Tupinambá. Pode ser que ele esteja enxergando aí o cacique Tupinambá junto com você, né? Porque ele faz parte lá também do grupo do Irmã Sheila, né? Vai ser legal se ele estiver por aqui, porque ele vai me proteger. Um pouquinho de paz. É, a Irene do Espírito Santo, lá de Santos, prima do Rodrigo. Um abraço para o Gustavo também, para o Zé, o marido dela. O Bessa, nosso amigo Bessa. O Vitor Guardabácio, que eu acho que eu já falei. A Brie, nossa amiga Brie. A Cleide Bessa. O Denizar Pierre. Pierre, né? Maite Ribeiro também. É, gosta muito do tema abordado. Antônia Varoto, nossa irmã Antônia Varoto, está no Paz e Luz. O Mazala, nosso amigo Adolfo Mazala, né? É, a Nadir Rossetti, bom dia da Itália, viu, Nadir? Um grande abraço para você também, lá da Itália, está nos assistindo lá. Dona Maria Alexandrino, do Grupo Castelão da AME, a Fabiana Kraus. O seu Rodolfo Alexandrino, que não perde um programa, e durante a semana ele me procura para a gente comentar sobre o programa, né? Ele pega todos os pontos interessantes para a gente comentar depois, a gente se encontra lá na AME e encontra. O Carlos Fontes, nosso amigo Fábio, nosso amigo Carlos do Gigavale, né? E ele faz uma pergunta, depois você faz a pergunta do seu Carlos. Ele tem uma pergunta que o Carlinhos vai fazer daqui a pouco. A Fabiana Kraus, né? Está falando aqui do aniversário do José Donizete Ferreira, que é dia 7 do 11, a gente fala de novo depois. O Cláudio Pacheco de Azevedo, também, bom domingos. Aí a Fabiana está falando que hoje ela está acompanhando o programa lá de Florianópolis. Ó, se vocês quiserem falar de onde são, é mais legal que a gente fala. Você viu o tanto de cidade diferente aí, de estado, até de país que está nos acompanhando? Aí é muito legal que a gente fala aqui também. Tem bastante gente participando aí também, e a gente até agradece, porque há bastante gente que está tendo oportunidade de conhecer o canal, né, agora, do Vivência Espírita. A gente está aqui no milésimo... mais de 1.029, né, programas, mais de 19 anos no ar, né, então próximo janeiro agora, dia 18 de janeiro, chega a 20 anos no ar, todos os domingos às 8 horas. Então deixa aí o seu like e se inscreva no canal, né? Muita gente participa, mas não se inscreve, então se inscreve aí, ativa o sininho, porque aí todo domingo a gente está ao vivo aqui, sempre com um entrevistado, né? E batendo um papo sobre temas, né? É um bate-papo, não é uma preleção, né? E Rodrigo, e não esquecer de participar da enquete, né? Ah, é, tem enquete aí também rolando, né? Vamos lá então? Calil, vamos fazer aquela pergunta? O Carlos Fontes, do Gigavale, o Fábio, pergunta para você. Fábio, qual é a autenticidade do livro O Abismo do Médium, de Ranieri? Excelente pergunta. Eu acabei não usando esse livro. Eu não posso dizer se é bom ou se é ruim. Por quê? Porque ele está num patamar e a gente não tem como confirmar nada, entendeu? Por exemplo, tudo aquilo que eu estava comentando com vocês, a gente consegue cruzar informação, né? E no caso do Ranieri, a gente não consegue cruzar com informação para ter a confirmação. Então, é um espírito que falou uma coisa. Então, eu não sei se procede ou não procede. Tanto que eu acabei não usando. Eu estudei, acabei não usando. Eu não sei se é real ou não é real. Mas também não tem elementos para poder julgar isso. Bacana. Então, eu tenho uma pergunta da Valéria aqui, eu vou fazer para você, Fábio. Ela coloca, primeiro ela está falando, comentando o que eu falei, né? Ontem todos nós estávamos torcendo para o Fluminense, né? E a pergunta é a seguinte, os processos obsessivos podem ser tratados no início, porém, muitos não acreditam que estão passando por tais processos. Alguns espíritos à nossa volta não podem estar sendo instrumento dessas organizações? Muitos de nós acreditamos que, se estamos numa casa espírita ou numa igreja, estamos isentos de problemas obsessivos. Fábio? Não é bem assim, não. Não é, não. existem espíritos obsessores e eles estão fazendo o que fazem porque é vingança, né? Na obsessão, nós sabemos que não existe, na realidade, uma vítima. Existe alguém que fez o mal no passado e está colhendo frutos desse mal. Então, é uma pessoa que se vinga, né? Agora, eles podem se valer da ajuda de organizações. Essas organizações podem estar envolvidas nos processos obsessivos e não necessariamente são organizações que se encontram nos abismos. Podem ser organizações que se encontram nos umbrais, né? No umbral grosso, por exemplo. Né? Só para citar um. Né? Agora, a quantidade de obsessores ela é muito grande. Muito grande. Porque nós temos todo um passado que nos condena. É, nós, em outras reencarnações, fizemos muitas coisas erradas e criamos muitas inimizades. Prejudicamos muita gente, né? O Dr. Xavier, que é o mentor, não digo que é o mentor, mas é um dos espíritos que trabalham lá no Recanto dos Irmãos Sheila, uma vez ele falou em público, ele disse através do Edson, né, do médio Edson, que todos nós passamos pelas trevas. Se nós todos passamos pelas trevas, você imagina o passado. Então a gente criou muitos inimigos, e esses inimigos, eles vêm à desforra. Quando eles não nos perdoam, quando eles não relevam o que nós fizemos, eles buscam nos prejudicar, se vingar. Agora, existem organizações que colocam espíritos tentando prejudicar-nos, mas não é um processo de obsessão nesse sentido. E sim, são influenciadores que procuram atrapalhar nosso trabalho, né? E, por exemplo, quem trabalha no bem não precisa necessariamente ser espírita, né? Qualquer pessoa que procura fazer o bem é um inimigo dessas organizações que gostam de fazer o mal e procuram manter o planeta nesse estado que ainda se encontra. Aí não é uma obsessão, eles trabalham no sentido de tentar prejudicar. E é muito comum para todos nós que estamos na lida espírita, que somos trabalhadores, sofrermos ataques. Esses ataques são de espíritos que não querem que a gente faça o que a gente faz. Agora, a quantidade é enorme, né? Por exemplo, se a gente pegar na parte médica, nós sabemos, através do Jaider Paulo, do Paulo, que é um psiquiatra de Belo Horizonte, que é muito conhecido, por sinal, ele foi presidente da AME, do capítulo de Minas Gerais, durante 20 anos, ele fez um estudo com transtornos mentais. E esse estudo com transtornos mentais, ele disse, olha, tem pelo menos 70% dessas pessoas que têm uma obsessão atrelada, né? E quando a gente fala em transtorno de ordem mental, a gente está incluindo depressão, que é um deles. A depressão, hoje, está num nível de 25% da população mundial. Pode ser estado depressivo, não é patológico ainda. Mas tem pelo menos 25% da população que sofre. Se a gente pegar 70% desse pessoal, olha quanta gente passa processos de obsessão. Quando você não aceita isso, pode ser, por exemplo, o caso de um médium que é fascinado, né? Médium fascinado, ele realmente acredita que tem alguém legal ajudando ele. E ele não percebe que se trata, na verdade, de um obsessor que está se aproveitando da vaidade, está se aproveitando da falta de conhecimento, muitas vezes, né? Mas, em geral, o problema é vaidade, né? Orgulho, e está obsidiando, está fascinando. Esse médium não acredita, realmente não acredita que está passando por isso. A quantidade é muito grande, não é pequena, não. É um problema muito grande. Tanto que a espiritualidade lá da casa, lá do Recanto Luz, eles comentam que é o mal do século no mundo espiritual. A obsessão é o mal do século. Agora, você imagina, se é o mal do século, a quantidade de pessoas que estão obsidiando, que estão procurando fazer o mal, estão procurando travar a roda do progresso, né, da evolução da humanidade terrestre. Olha só, pessoal, Está chegando o dia da Umba Vale, que é domingo que vem, 12/11, a partir das 13 horas. E eu tenho certeza que vocês vão, quem for lá, vai participar de um evento muito bonito. Já é a sexta edição. Começou quarta-feira, né, Rui? Teve a palestra lá nós tivemos, na Câmara Municipal. Né? O encontro lá na Câmara Municipal para comemorar o dia da Umbanda em São José dos Campos. Foi bacana, Rui? Nossa, tinha muita gente. Começou às 7, terminou às 10 horas da noite. Quer dizer, de muita participação das pessoas. É muito bacana. E eu estive lá praticamente dirigindo os trabalhos na parte da Câmara, mas quem foi o mestre de cerimônia foi o Severino, né? Ah, o Severino teve aí, que vai ser o mestre de cerimônias também no dia 12, sim, domingo, né? Que começa às 13 horas. Quer falar mais alguma coisa ou eu posso falar? Não, aqui? Eu quero dar meus parabéns para a Sandra, porque ela é uma guerreira. Ela e o Walter, né? O Walter já em segundo plano, mas a Sandra, ela tem toda... Tá vendo, Walter? Ele tá escutando lá. É? Ele tá lá escutando. Não, é para escutar mesmo. foi muito bacana. O Walter participando. Não, mas quem... Eu tô dizendo que a Sandra, ela participa desde o início, né? Ela é aquela que fica ali... Tem que ser tudo certinho, Sandra tem que ser tudo certinho. As coisas, né? Nossa, super organizada, muito certinho as coisas. O Walter já é aquele que fica mais no apoio relações públicas também, né? Mas a Sandra é aquela que bota a mão na massa, né? Mas teve muita participação, as duas Ivanildes esteve lá com a gente, a Kátia esteve com a gente, quer dizer, então teve muita gente bacana na festa. E olha, tinha mais quase 180 pessoas lá na Câmara Municipal, né? Então, se na Câmara já foi legal, imagine como vai ser lá no Parque Tecnológico, domingo que vem, às 13 horas, a Umba Vale, né? Que nós estamos falando, já é a sexta edição. Olha, o mestre de cerimônia é o Severino Sena, que ele vem lá de São Paulo, né? Muito conhecido dentro dos meios, assim, da Umbanda. Os organizadores, como o Rui já falou, a mãe Sandra e o pai Walter, a Sandra e o Walter. Olha os convidados, que bacana. Pai Elcio, o Sandro Luiz, o Fábio Passione, o Wagner Borges. Ó, o Wagner Borges, a gente quer ver se a gente encontra ele lá para poder convidar para ele vir aqui no programa. Aqui no, né, programa, né? Ele tem programa na Rádio Mundial, famosíssimo. Wagner Borges é aquele que faz a... como é que se diz? Sai do corpo. Desdobramento. Né? Desdobramento. Sai do, faz esse acordado, né? Então, tem livros dele que ensina até essa técnica aí. Tambores de Orixá também. Aqui a Sandra e o Bernardes, Bel e Bel Moraes, Pai Galdino, Guerreiros de Aruanda, Mãe Mônica, Curimba Nostalgia, Curimba Umba Vale, Escola Espaço de Ogã, Guerreiros da Jurema. Não percam, olha, quem já foi nesse evento... Sai de lá maravilhado e vale a pena. Não precisa ser um bandista para ir lá, não. Vai lá participar. Os espíritas, por exemplo, vamos prestigiar os nossos irmãos da Umbanda, porque vale a pena, não só simplesmente por prestigiar, mas para assistir um evento muito bonito que acontece. Você pode ir se for lá, vai com a roupa branca, né? Isso. Veste uma camisa branca lá para poder ficar todo mundo harmônico, né? E leva 1 quilo de alimento também, justamente. Que o quilo de alimento depois ele distribui para as instituições. Não precisa nem pegar informações mais, porque não tem inscrição dessa vez, né, Rui? É só ir mesmo, né? É, só ir. Vai muita gente mesmo, com certeza, vem gente da região todinha, de São Paulo, de muitos lugares aí do Brasil, mas cabe todo mundo lá, que o Parque Tecnológico é muito grande, que fica lá em Eugênio de Melo, lá na Dutra, né? E todos os espaços que estão ali para vender coisas, para distribuir coisas, foram ocupados. Então é legal o Rui falar, porque tem lanchonete, tem vendas de livros, tem vendas daqueles artigos também bonitos lá, não é bijuteria, como é que chama? Ornamentos, assim, né? Como é que chama esse negócio que os hippies fazem, mas não é isso também, né? Artesanato, né? Essas coisas aí, coisas que as pessoas, colares, todas essas coisas assim. Tem muita coisa bonita lá na, na, Durante, na parte externa, né? E tem doces, né? De salgados. Isso, comida também, né? Tudo isso aí. Então, vale a pena lá. Além de você assistir muitas palestras, você pode ver a feira. É como se fosse uma feira também, né? Sim, do lado de fora, assim, uma feira. Livros, sem a gritaria, né? Sem gritaria. Feira sem gritar, né? Porque geralmente, quando você chega na feira, tá todo mundo gritando para tudo quanto é lado. Mas lá não, ninguém grita, não. É só a gente passar e visitar os estandes lá, que são muitos, para a gente ver também, além das palestras excelentes. Eu tenho certeza que mais um ano vai ser sucesso. E vão lá, né? A gente convida as pessoas para irem lá prestigiar, dar um abraço aos nossos amigos lá, que nós, graças a Deus, temos muitos amigos dentro das casas de Umbanda aqui em São José dos Campos e na região toda. E nós também precisamos quebrar os preconceitos que existem, claro, né? Claro, certo? Claro, com certeza. É, porque eles não têm preconceito contra nós, não, né? Contra ninguém, né? E a gente também procura não ter também. E o certo era ninguém ter. Então, você que tem preconceito, está convidado para ir lá também, para dar isso, uma olhada. Para quebrar coisas. O preconceito. Vamos lá para o nosso intervalo, e a música que nós vamos colocar agora é em homenagem a Sheila, né, na voz de Célia Tombolo. Opa. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. A Sheila numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor. Como um bom samaritano e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido amigo Fábio Dionísio, que é presidente do Centro Espírita Irmã Sheila de Ribeirão Pires, é presidente da editora Dionísio, presidente do pronto-socorro espiritual também em Recanto de Luz, a da irmã Sheila, palestrante, autor de vários livros, engenheiro e também é aquele nosso grande amigo que está sempre presente quando nós precisamos dele, né? Uhum. Quem? Nós vamos colocar a pergunta do Aécio aqui em áudio, viu, Fábio? Porque o Aécio não está conseguindo digitar direito lá, porque ele não está enxergando bem. Então, não pode passar um programa sem o Aécio, né? Eu tô imaginando só, se o Aécio morrer primeiro que a gente, como é que a gente vai fazer para fazer as perguntas dele? Eu tenho que contratar a Fernanda, lá da casa da Marcela, para ele mandar as perguntas para a Fernanda, né? Fernanda psicografar e passar aqui para a gente, porque ele nunca fica um programa sem fazer. Acho que o Aécio ficou um programa sem fazer pergunta, porque ele estava mal mesmo, por isso que ele ficou fora, mas ele participa mesmo. Não é só no nosso programa. Não, todos os programas que tem aqui ele participa. Então, nós vamos colocar em áudio a pergunta dele. Tá pronto aí, Rodrigo? Tá sim. Não, e quando ele não participou, também faltou alguma coisa, né? Parece que estava faltando alguma coisa aqui no programa. Se o Aécio não participa, a gente fala, pô, o que aconteceu hoje no programa? Depois já cai a ficha, falou, foi o Aécio que não participou. E eu acredito que isso acontece com todos os programas. Não é exclusividade do Vivência Espírita, não, pai. Vamos passar aí. Pode falar. Essa é a pergunta 1030. Verdade. Bom dia, Fábio. É um prazer vê-lo no programa. Minha pergunta é a seguinte: quem seria o cabeça que coordenaria os abismos, sabendo que nessas hierarquias tem sempre alguém manipulando os seus comandados? Obrigado. Aí é difícil demais. Você só se teve lá para saber quem que é, né, Fábio? Não, essa até eu respondo fácil. Isso, a minha também está certa. Só quem teve lá que sabe. Aí eu vou até confessar para você. A única pergunta que sempre me preocupa no teu programa é do Aécio. Essa foi fácil. Não, o que nós sabemos é que não existe um comandante geral. Existem, na verdade, muitas organizações onde existe um coordenador, um grande chefe, que nós denominamos de dragão. Mas pelo planeta todo existem muitas organizações. Da mesma forma como nós, encarnados, não conseguimos ter apenas um líder, a gente não consegue ter apenas um líder, então tem os países, tem as regiões e assim por diante, lá também não existe um líder único. Existem, na realidade, N organizações que são lideradas por um dragão. Esse daí que é realmente o chefão. Tá? A Vera Barbosa, ela diz: bom dia a todos, gostaria de saber sobre as profundezas dos mares. A própria Bíblia, no Antigo Testamento, fala que existe vida debaixo dos oceanos, né? E existem realmente organizações também nas profundezas dos oceanos, não é só quando tu fala só terra, fala também com relação aos oceanos. São espíritos, né? Espíritos podem viver nessas condições, sim. Tá. O Valdeci Braulio tem uma pergunta para você. Seriam os dragões espíritos oriundos de outros orbes? Seriam extraterrestres? Seriam os Kingdoms do Star Trek? Eu acredito que seja de todos um pouco, sabe? Porque, na realidade, são espíritos que não evoluíram, ficaram estacionados, se devotaram por escolha própria ao mal e foram caindo nos abismos e cada vez afundando mais. Pode ser que tenha capelinos que não se regeneraram e que eles continuaram fazendo mal e acabaram nesses grandes abismos. Na verdade, isso já começou há milhares de anos, né? Isso existe desde que o homem teve a escolha do livre-arbítrio e tomou a decisão de seguir um caminho do bem, em direção ao bem, ou direção do mal. Então pode ter gente que vê, espíritos que vieram de outros planetas, tem aqui mesmo, né, desse planeta, né, e nós temos que levar em consideração que houve um princípio da humanidade terrestre, né, e os espíritos começaram a encarnar aqui na Terra a partir do momento em que nós se constituiu a classe hominal, né? Então também nós tivemos um princípio. Então vieram de todos os lugares e também tem os que caíram daqui, também acabaram entrando nesses precipícios. No próprio Libertação do André Luiz, quando ele esteve junto a Gregório na Cidade Estranha, e foi comentado, acho que foi Gúbio, né? O Gúbio que estava liderando essa missão junto ao Gregório, foi liderado que muitos caem, né? Muitos acabam chegando a essas regiões e depois rolam para baixo, né? Esse rolar é meu. Mas eles acabam descendo e se afundando cada vez mais. Oh, Fábio, só também mais uma vez acrescentando, no próprio livro Libertação, quando o comandante lá da Cidade Estranha, um dos comandantes da Cidade Estranha, que era quem estava obsediando a mulher aqui na Terra, né? E o André Luiz e o Gubbio vão lá para tentar dissuadir que ele pare de... que vai matar a mulher aqui, né? E a mãe desse dragão, né, é que pede para eles ajudarem a mulher aqui. E quando ele faz a entrevista, os dois estão sendo entrevistados lá por esse, ele fala, quando citam a mãe dele, ele fala: nossas relações estão cortadas, porque ela serve o cordeiro e eu sirvo os dragões. Exatamente, né? Exatamente. Posso falar das pessoas que estão ligadinhas aqui de novo para encerrar? Aí você prepara a sua pergunta. Tá. Nós tínhamos colocado aqui o Cláudio Pacheco também, está aqui ligado conosco. Fabiana Kraus, nós já falamos. Maite Ribeiro, Sandra Silva, a Vera Barbosa, que o Carlinho já fez a pergunta. O Anderson Nilson, aqui de São José dos Campos. O nosso amigo Oswaldo Barbosa Júnior, né? Um abraço também para ele e todos lá da Framan. O Silvio aqui mais uma vez, a Carmen Matarazzo, a Mônica Vasconcelos. Você fez a pergunta dela, deixa eu ver. No livro Libertação de André Luiz mostra essas falanges e organizações do mal atuando até dentro das igrejas. Legal, Mônica. Mais uma acrescentou aqui também a Mônica Vasconcelos. O Valdeci, o Carlinhos já fez a pergunta. O Daniel Rosa faz uma pergunta que você não fez ainda. Daqui a pouco você faz. A Vilma Torres, um abraço para a Vilma. A Ronália, lá de Remanso, mandando um abraço aqui para mim e para todos. A Maitê fala: onde vai ser o encontro do dia 12? Vai ser até que horas? Olha, Maitê, vai ser no Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos, lá no bairro de Eugênio de Melo, né? Indo aqui de São José dos Campos, do Rio de Janeiro. Então, antes de entrar para o Eugênio de Melo, tem a entrada para o Parque Tecnológico. Escreveu no qualquer GPS aí, Parque Tecnológico, você vai parar lá na porta, né? O Valdeci entrou aqui, a Célia Maria. E tem, ela está perguntando que hora que termina. Tem hora para começar, para terminar a gente não sabe, viu, Matheus? No outro passado foi até 9 horas da noite e o pessoal estava lá, porque é muita gente para palestrar, né? E tem muitas atividades artísticas também. Mas não deve passar das 9 horas, não, viu? Mas também não é obrigado a ficar até o final. A pessoa pode ir embora antes se precisar também, né? Não tem problema. A Célia Maria Gomes, que hora começa o evento? Às 13 horas, está perguntando aqui. José Costa. José Costa também, tem 91 assistindo. Vamos apertar o botão do like. Obrigado, José Costa, está ajudando a gente, ó. É que ele está falando que tem 91 pessoas assistindo, só tem 50 likes, então falta 41. Já deram o like vocês aí? Você já deu? Com certeza. O Ariovaldo Ângelo Teixeira, ele está fazendo a pergunta também, Carlinho, prepara. Sim. A pergunta dele. A Cleide Bessa, muito legal comentar sobre a parte do fogo etéreo de obreiros da vida eterna. Legal mesmo, né, Cleide? O Gustavo, obra e vida, embaixo dos oceanos temos a obra Aguilon e os Espíritos do Mar. Então ele está dando uma dica aqui, o Gustavo está dando uma dica sobre esse livro. O Silvio entra aqui toda hora para colocar umas mensagens legais que todo mundo está participando, viu, Silvio? A Silvana Ronque, bom dia. Tem mais uma pergunta, então é mais uma pergunta. Tá. O Rui fala, né, Rui? Agora o que o Rui ia falar, que a gente atrapalhou ele, e depois você começa a fazer essas perguntas. Beleza. Não, Fábio, você que é um estudioso, eu, fazendo a pesquisa na faixa de Gaza, ela, 4 mil anos antes de Cristo, já existia gente morando nessa faixa de Gaza. E o que acontece é que até hoje parece que não chegaram num acordo, quer dizer, lá onde nasceu Jesus, onde viveu Jesus, onde serviu de exemplo para o mundo todo até hoje, para o mundo cristão, e até hoje eles não se entendem. Como é que nós podemos explicar isso? E lá é um grande abismo? Eu não sei se lá deve ter com certeza influência muito forte dos abismos, não tem dúvida. Mas eu fico sempre pensando que, na realidade, assim como pessoas têm inimigos, criam inimigos, grupos também criam inimigos. Quando a gente pensa nos capelinos que vieram, nós sabemos que os hebreus se encontraram, também vieram de lá, não eram judeus, obviamente, lá, e eles constituíram uma das quatro raças, né? Então, nós sabemos que os hebreus são uma das quatro raças que vieram de Capela, foram constituídos por esse pessoal. E esses hebreus, eles já vieram de lá porque eles eram orgulhosos, não queriam se misturar, eles tinham um sentido religioso já aguçado, mas eles tinham todas as características do orgulho, da separação e assim por diante. Eles se isolavam, né? Então, nós temos, na realidade, ranços que foram criados por esses comportamentos há milênios e se refletem hoje. Por exemplo, nós sabemos também que os arianos, uma outra raça que veio dos capelinos e que populou a Europa, nós temos dois grandes grupos inimigos há milênios, que eram aqueles que hoje seriam os franceses e os alemães, né? E que se bicam até hoje, né? Tiveram inúmeras guerras entre a Alemanha, a Prússia, a Áustria e a França, aquela região dos francos, fruto de milhares de anos de adversidade, de aversão entre grupos. Então, o que nós estamos enxergando agora, o que nós estamos vendo agora, no meu ponto de vista, isso é minha hipótese de trabalho, ainda são coisas de milênios que não estão resolvidas e que fazem com que aconteçam as guerras, esses embates, sem contar, obviamente, os trevosos que estão por debaixo disso, fazendo as barbáries que estão acontecendo naquela região há décadas. É porque dizem que está para sair aí um vídeo mostrando as barbaridades que se cometeram tanto da parte dos palestinos lá do Hamas, com a parte dos judeus. Então, crianças, mulheres foram todos decapitados, foram violentados, quer dizer, uma barbárie que a gente não consegue entender nos tempos atuais que isso está acontecendo, né? E a gente vê que o mundo parece que continua a mesma coisa. A gente vê as barbáries lá na Ucrânia, barbárie aí em Israel, aí nessa região da Cisjordânia, da Palestina, e a gente vê que se nós não tomarmos cuidado, também pode acontecer isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar, né? É verdade. Como nós estávamos comentando, existem encarnados muita gente ainda voltada ao mal, né? E que não tem a mínimo remorso, não pensa duas vezes. Quando a gente analisa o que está acontecendo na Venezuela há tanto tempo, né? Como é que pode um povo ser explorado, espizinhado, passar por tudo aquilo e as pessoas não estão nem aí? Estão fazendo, acontecendo. Quando a gente pensa nas drogas aqui no Brasil, as organizações que estão atrás da droga no Brasil, que destroem pessoas, destroem famílias, destroem moralmente, destroem fisicamente, e não estão nem aí, nem, não estão preocupados, mínima preocupação do que está acontecendo. Nós temos muitos trevosos, sim, que estão encarnados e mandando bala, né? Fazendo o que estão fazendo. Isso justifica, inclusive, o que acontece na Ucrânia, o que acontece em Israel, na faixa de Gaza, o que acontece na Venezuela, o que acontece na África, acontece em muitos lugares. Né? Coreia do Norte? Coreia do Norte. Uhum. Outro absurdo. É. Né? Outro absurdo. O Rodrigo teve na Nicarágua, né? Honduras. E lá? E a Honduras é. Se você quiser colocar aí, só. Acho que eu não estou aparecendo aí, Thiago. Lá em Honduras. Isso é um avião que está passando aí? Eu acho que estava passando lá no. Fábio, talvez. Mas o. Nossa, estranho. Está passando um avião aí, Fábio? Foto de 6 telas aí, agora sim. Então, eu fui em Honduras, né? Honduras é o país mais violento aqui da América Latina, né? Um dos países mais violentos. Acho que Haiti também tá competindo lá entre eles. Mas Haiti já não dá para falar que é um estado, né? Um estado falido. Então, as milícias já dominam o país, então não é um estado que domina. A mesma coisa que Palestina e também Líbano, né? Então, onde a própria guerrilha, as milícias que dominam o país, né? Até inclusive na política, né? Então a Honduras já não. A Honduras é um estado, mas é realmente violento, né? Então você não pode nem sair do hotel, você pode ser sequestrado na calçada saindo do hotel. Então foi orientado para não sair do hotel. Não sair do hotel. Então foi o coronel que buscou a gente lá no aeroporto, levou para o hotel, levou do aeroporto para a reunião, depois pegou no hotel e levou no aeroporto, escoltado, porque não é de tão perigoso que era. E El Salvador estava no mesmo ou pior. El Salvador era pior. Né? Então eles sequestram as pessoas assim para cobrar assim, $8,000 para pagar $8,000 para de volta. Então eles cobram e eles fazem o sequestro em massa. Então pega 150 pessoas de uma vez e cobra $8,000 por cabeça para poder devolver. E a própria civilização, né? a própria população. Então não é só os turistas e tudo mais. Ou seja, nem vai turista lá, né? Em El Salvador aconteceu a mesma coisa. Até entrar o presidente lá, que é palestino, pouca gente sabe que aquele presidente do El Salvador é palestino, é descendência palestina, que destituiu o Supremo. Tribunal, não vamos falar o nome aí, eu tô vendo bloquear a gente. Uhum. O ST já sabe, Tribunal Federal deles, destituiu todos os juízes, construiu várias cadeias e mandou prender todo mundo. E lá tem as milícias que anda toda tatuada na cara, assim, e tudo mais. Nada contra, né? Que você tem também os índios lá na Austrália que tatua a cara também. Mas lá eles são o salvadorenho, tinha tatuagem na cara, foram todo mundo preso. E aí toda a violência caiu, todo sequestro caiu para zero, assassinato caiu para zero, toda a violência caiu para zero, e agora os turistas estão voltando e tudo mais. Mas ele teve que ferir a democracia, né? Acabar com a democracia. Isso é um perigo também. Então você tem um ganho a curto prazo, mas pode ter um risco a longo prazo também. Então tem que ver, não é sair fazendo isso também. Legal. O Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, tem uma pergunta para você. Professor Fábio, é possível no mecanismo do exemplo na prática do bem os obsessores se converterem, passando a se aliarem antes de reencarnarem, deixando de perseguirem? É possível sim, porque eles, quando, se por acaso eles percebem e admitem a melhora, eles acabam abandonando. Não digo todos, mas muitos abandonam porque eles perceberam que não estão mais lidando com a mesma pessoa, né? Isso é possível, sim. Nossa melhora tem outra vantagem também. Nós aumentamos nosso padrão vibratório. e acaba havendo um desligamento com relação ao padrão vibratório do espírito obsessor. Há uma diferença vibratória que nos protege. Então, a prática do bem mostra que nós mudamos e ao mesmo mostra muitas coisas. Mostra que nós mudamos, altera nosso padrão vibratório, que nos protege, e também o amor apaga a multidão dos pecados. Então, através da prática do bem, nós também vamos liquidando nossas dívidas. Por que não também a que temos com o obsessor? Legal. O Orivaldo Ângelo Teixeira também tem uma pergunta. Fábio, podemos afirmar que os meios de comunicação, as grandes mídias mundiais, as redes sociais são influenciadas pelas organizações trevosas com tantas informações tendenciosas? Meu querido Ângelo, com certeza, onde é que você busca, onde é que você busca controlar, onde é que você busca tentar manter o estado atual? Através dos meios de comunicação, do poder, né? Então, também as mídias, elas são manipuladas e elas estão infiltradas também, tem infiltrações nas mídias para fazer isso que estão fazendo. A desinformação não é só desinformar, é mal informar também. Você deforma. Isso faz parte do plano que os trevosos usam para poder controlar e fazer com que a gente caia nessa teia. Eu lembro de uma vez, claro, eu vou falar agora de uma experiência própria, e eu já falei que eu não sou referência, mas uma vez, fazendo um trabalho de diálogo, numa sexta-feira, eles trouxeram um espírito realmente que ainda não tinha nada para fazer com ele, tinha que deixar o destino cuidar dele. Mas ele falou, eu disse há 20 anos atrás, eu disse, nós íamos controlar as crianças com aqueles aparelhinhos, né? E ele estava tentando falar disso aqui, né? É através disso aqui que nós estamos controlando as crianças e os jovens. Ele é claro que ele era paranoico, totalmente transtornado, mas faz sentido, né? Faz sentido o que está acontecendo. Eu lembro do José Luiz Condotta, que era um psiquiatra espírita, inclusive alguns livros publicados sobre depressão, e eu tinha amizade com ele, lá de Sorocaba, e ele me comentava que ele tratava de crianças que apresentavam o mesmo comportamento da dependência química, da abstinência. Tinha exatamente, apresentava os mesmos sintomas que quando você tem uma pessoa que usa drogas, que passa pelo tratamento e tem as crises de abstinência, né? Então, óbvio, Ângelo, que eles estão usando os meios de comunicação. E, aliás, é só ver o que aparece na imprensa, né? É absurdo a gente ver um noticiário, é um absurdo abrir um jornal. Jornais que eram outrora símbolos aqui no Brasil e hoje, na verdade, são tão decadentes, tão... Na realidade, isso é para nada, nem para embrulhar pão como nós fazíamos no passado. É impressionante. Nós fomos numa apresentação ontem no cinema aqui, uma obra de arte maravilhosa que durou 3 horas. Depois de 1h30, teve um intervalo de 20 minutos. Mas durante as apresentações, Fábio, o povo no celular o tempo todo respondendo no WhatsApp. Você vai assistir uma apresentação? Para quê, então? Fica em casa, do que dá trabalho para todo mundo. Um negócio impressionante, cara. Como o vício, e você fala da abstinência, minha neta fica desesperada quando não tem um celular na mão. Então, uma vez fui fazer uma palestra outro dia, a moça chegou para mim e falou: "Seu Rui, eu não sei mais viver se não tiver um celular na mão." Eu falei: "Poxa vida, até pouco tempo atrás tu não tinha nada dessas coisas, vivia normalmente. Agora até criou-se uma dependência do celular que está terrível, né?" Quer dizer, a gente vai almoçar, eu tenho uma neta que chega em casa, ela só fala, e fica no celular o tempo todo na minha casa. Eu até falo, preciso dar uma bronca nessa minha neta, mas não adianta. Fala com ela, ela continua do mesmo jeito, né? Só aham, aham, que é a linguagem dos jovens atualmente, né? Porque os celulares não largam de jeito nenhum. Então eu tô pior, porque eu não consigo ficar sem os dois. Danoso. Estamos com o maior exemplo aqui dentro do estúdio. Você já viu, Fábio? Eu tenho certeza do seguinte: que quando aparecer uma coisa mais atrativa do que o celular, ele muda de celular e passa para outra coisa. Né? Vai. Com certeza vai aparecer uma nova tecnologia que vai. Não, hoje você não precisa mais andar com a carteira. Você tem o CNH no celular, você tem o cartão de crédito pelo celular. Então você não. O documento do carro pelo celular. Então você não precisa andar com documento nenhum. Então você tem um lado um positivo também. Mas se o ladrão roubar, leva tudo. Se o cara roubar, leva pronto. Tudo, né? Acabou. Aí você vai lá e liga lá e bloqueia lá o negócio. Então, ou manda deletar ou apagar o celular à distância também. Então você tem benefícios também acontecendo. Então é uma coisa que não tem volta, né? Então é que nem você falava, poxa, mas lançar a máquina de escrever para acabar com a caneta. Não. Lançar a televisão, vai acabar com o rádio. Não, né? Então é natural, né? As coisas evoluem, as coisas melhoram com o tempo, né? E hoje em dia você não precisa mais botar a criança na aula de datilografia, porque elas aprendem a digitar sozinha no celular, não precisa. Na vida passada já tá. ô Fábio, a Silvana Ronck diz aqui: bom dia. Recentemente ouvimos dizer no meio espírita que os precipícios estavam sendo esvaziados e os espíritos sendo levados a outros órgãos para evoluírem. Isso acontece ou não? Isso faz parte do próprio processo de migração, esse expurgo, né, que já está acontecendo. São aqueles que não têm jeito, precisam voltar para um mundo primitivo para recomeçar, né, para aprender, eles estão sendo levados, sim. Ainda é um movimento pequeno, vai aumentar bastante nos próximos 2-3 séculos, mas já estão acontecendo migrações para planetas primitivos. O Gustavo coloca aqui: não é incomum o obsessor perceber que está perdendo tempo com o obsediado e não demonstrar querer mudar. Então, aqueles desistem e seguem suas próprias vidas. Ou seja, não precisa nem investir mais em certas pessoas. Já tem a auto-obsessão. Deixa ele por conta dele mesmo. Mais ou menos isso, Fábio, que acontece também, né? É, a auto-obsessão é muito comum. É bem mais comum do que a gente imagina, viu? Ele complementa embaixo, já, viu, Gustavo? Aqui ele já está falando sobre o celular, né? Porque o que o Gustavo falou é interessante, porque tem gente que ele é tão negativo a vida toda que o obsessor não precisa investir nele. Ele se acaba sozinho, não precisa ter obsessor. O obsessor começa a falar: nem compensa, vou arrumar outro para obsediar, porque esse aí sozinho ele já se acaba, né? Então a gente encontra pessoas assim, super negativas, pessoas, e que às vezes você vai passar até o nome dela na corrente mediúnica e não sai nada na corrente mediúnica, só sai. O problema está sendo com ela mesmo. Não é o espírito que está obsediando. Ela está se auto-obsediando. Então isso acontece muito mesmo, né, Gustavo? E depois ele coloca aqui o seguinte: o celular é a nova corrente da escravidão, mas ela prende a mente. Muito pior. É claro, mas a gente tem que pegar os prós e os contras, como o Rodrigo acabou de falar aqui, né? Ele foi feito para nós usarmos ele, e não para ele nos usar. Como um monte de gente é viciada em outras coisas também, que sempre foram feitas para usar, e a pessoa passa a ser usada por aquilo. Tem gente que é usada pelo carro, né? Tem gente que o carro é mais importante que qualquer coisa na vida. É um vício também, né? Tem gente que é ligada em outros tipos de vícios que a gente nem percebe, mas está. É questão de... Exatamente. Né? Se é souber usar, não tem problema, né? Use com moderação. É. Né? Por isso que eu estou falando, que na hora que aparecer uma coisa que seja mais atrativo, vocês estão lembrando algum tempo atrás, não pegou todo mundo não, mas um negocinho japonês que era um bichinho, que você alimentava o bichinho, que você dava água ao bichinho, que você botava o bichinho para dormir, era uma coisa eletrônica. Mas o pessoal vivia com aquele bichinho para cima e para baixo, principalmente as crianças. E tem o outro que é procurar as coisas escondidas, né, também. Cheio de gente viciada com o celular procurando coisas escondidas. Quer procurar Pokémon, né? Pokémon. E aí deu uma parada porque o celular trouxe tanta coisa dentro dele que... E vai um pouquinho do perfil, por exemplo, você tem videogame também, né? Quando saiu a TV, veio o videogame. É, e eu vejo gente viciada em videogame. Em casa, por exemplo, meus videogames ficavam empoeirados. Tinha videogame, mas ficava empoeirado. Eu não conseguia viciar naquilo. Então vai do espírito também, né? Então, tanto que eu tenho, por exemplo, um computador gamer, só que pra tratar os vídeos aqui do canal e tudo mais, o pessoal falou, mas Rodrigo, você tem um computador desse e não joga? Eu falei, não. Então vai, ou seja, você tem todo o recurso na tua frente pra viciar, né, e você não vicia. Então o espírito também conta nesse a tendência que o espírito traz pra poder viciar em tal coisa ou outra, né? Como nas drogas, né? É, aqui a gente, o Silvio está colocando aqui esse vício do celular, que chama nomofobia, né? Como é o nome? Nomofobia. É a fobia que uma pessoa sente quando está impossibilitada de se comunicar com outras pessoas ou está inconectável quando está sem o aparelho do telefone celular. No nosso livro Contos e Causos, eu conto um caso de nomofobia, que a gente estava num velório, né? Ali todo mundo concentrado no velório, fazendo oração. Daqui a pouco veio um rapaz olhando para o celular o tempo todo sem olhar para nada. Ele passou na frente do velório, ele parou, ele nem deu atenção que estava tendo velório. Ele só olhou para uma das pessoas e perguntou: vocês sabem a senha do Wi-Fi aí? Aí uma pessoa ficou meio irritada e falou: respeito o morto. Ele falou: tudo junto? Entendeu? Então ele, né? Ele tá tão ligado, ele é tão nomofóbico que ele achou que respeito o morto era a senha do Wi-Fi. Então, e tava dentro da lógica, tava num velório, então devia ser parecida a senha do Wi-Fi. Então, nós colocamos essa história lá no nosso livro Contos e Causos. Fábio, como é que nós podemos, que a doutrina espírita nos liberta de um monte de coisa, nos dá consciência do que está certo, do que está errado, como é que nós vamos viver nesse nosso mundo atual aí, divulgando a doutrina espírita para que as pessoas aprendam a ser liberto? Está fácil? Quando o espírito está pronto, ele desperta, né? A gente tem que semear e tem que continuar semeando sempre. Agora, como disse, a germinação depende de Deus, né? Mas a gente precisa divulgar, precisa falar, precisa escrever. É parte do nosso trabalho a divulgação. Para nosso aprendizado e para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? A gente tem que continuar. É nosso papel a divulgação. O Bessa, ele coloca aqui o seguinte, que o filme Idiocracia, de 2006, que era antes da febre dos smartphones, aborda muito bem o assunto. É profético. Então está indicado aí mais um filme Idiocracia. Aí ele complementa aqui, mas foi um dos filmes bloqueados, não se encontra facilmente na internet. Claro, você é contra, né? Eles não colocaram. Você é contra, né? Ela falou, não vou deixar não, o pessoal perceber as coisas. Bom, Fábio, eu tenho uma pergunta minha. Você fala dos dragões, que eles estão levados para, são degredados para outros planetas, outros orbes. Eles têm, como a evolução, um dia cansarem de fazer o mal e voltarem a praticar o bem? Quem garante que nós não fomos um deles? Ou não somos, né? Muitos de nós aqui que estamos aqui fomos piores do que eles, às vezes, e conseguimos recuperar, porque a missão... Desculpa, Fábio, ficar interrompendo você, mas a missão de todos nós é virmos aqui para evoluirmos, para nos transformar moralmente. Os que não se transformam podem ser degradados, os que se transformam ficam aqui fazendo programa Vivência Espírita. Mas justamente, agora já bagunçou com a minha pergunta, Fábio. Desculpa aí. Até parece que a Vivência Espírita é castigo. E não é, né? Vou fazer apenas um adendo, não é só o dragão que está sendo desterrado, não, viu? Não é só o pregão, não. Tem muito espírita também que está indo, viu? Exatamente, exatamente. E segundo o doutor Inácio, está indo muito mal. Está indo muito mal. Doutor Inácio Ferreira. Tem muito, a quem tudo foi dado, muito será cobrado. Nós temos o esclarecimento da doutrina, mas a gente tem a obrigação de mudar e evoluir. E seremos cobrados por saber e não fazer. O Aécio tem mais uma pergunta, Carlinhos, ali, mas é em áudio também. Ah. Vai fazer mais uma pergunta aí. Aquela foi muito fácil, ele disse. Vai trazer outra agora, Fábio. Eu só tenho medo de habilitar o uso na rádio também. Oi, Fábio. É uma só pro programa. Mas nós vamos abrir uma exceção hoje, porque é você que está aqui. Uma exceção, a gente vai fazer quatro. O Fábio já ficou vermelho. Para, gente. Só porque é o Fábio. Mas, o Fábio, o que você pode dizer dos espíritas progressistas que está aparecendo agora de uma maneira totalmente distorcida daquilo que nós aprendemos, hein? Vamos dizer assim, que são pessoas que deixaram de ser espíritas. Uhum, verdade. Tá engatilhada a pergunta aí? Prepara ela aí que eu vou falar aqui do jantar da AME no próximo sábado. Então, lá no terceiro jantar beneficente, Associação Maternal Espírita, Noite Italiana, Diversão e Solidariedade de Mãos Dadas, dia 11, sábado que vem, às 19 horas, lá na AME. Cardápio é rondelli, nhoque e macarrão, né? E a AME fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. O valor do convite é R$50, criança até 12 anos, R$25. Nós temos convite aqui, eu tenho convite, o Carlinho tem convite, e lá o pessoal da AME também tem convite, o Luiz e as pessoas lá. E se quiser também pode ir no dia, que com certeza vai ter. E que hora que vai começar? 19 horas. São três tipos de molho. 19 horas. Três tipos de molho, né? É. Aí também avisando que no dia 18 nós teremos o jantar lá da Fraternidade Paulo de Tarso na APVE, né? Mas aí é pro pessoal do Paulo de Tarso mesmo, né? Não, não. Pode quem pode ser. Mas não está vendendo convite por aí. Tá vendendo. E é R$130 o convite e começa às 8 horas o jantar lá na PVE, com buffet. Eu esqueci o nome aqui agora, do Nelly Buffet. Então, para vocês comerem à vontade e passar uma noite de bate-papo. Na semana que vem a gente fala melhor para não misturar os jantares, sim, né? Sim, sim. Então, na semana que vem a gente enfatiza o do Paulo de Tarso, então, porque sábado que vem é o da AME. Então, se quiser convite, liga pra gente aí, a gente já deixa reservado para vocês. Pronto? A última, tá, pessoal? Fábio, como sabermos estar sendo obsidiados, sabendo que o mal tem suas técnicas sutis ante as fragilidades humanas? Obrigado. Nem todos percebem mesmo. Tem coisas que são muito, digamos assim, visíveis, entre aspas, né? Você sente o ataque, você sente o mal-estar, você sente que estão mexendo com a sua mente, né? Que você não consegue pensar direito. Mas tem obsessões que são tão sutis que a pessoa não percebe que ela está sendo levada por um caminho. Decisões. Quantas vezes nós tomamos decisões e essas decisões estão sendo influenciadas por agentes não bons, né? E que a gente vai por um caminho não necessariamente do mal, mas um caminho que nos desvia. Por exemplo, você está participando de uma atividade dentro de uma instituição e por algum motivo você é levado a sair dela para ir para outra instituição. De repente, foi alguém que te influenciou, porque ela não quer que você execute o trabalho que você tem dentro dessa instituição. Eu mesmo passei por isso no passado. Eu podia ter viajado, mudado, inclusive, de país, e teria sido bom para minha família, mas não teria sido bom para o trabalho que eu tenho dentro do Recanto de Luz Irmã Sheila. Então, desvios desse tipo acontecem também, e a gente não percebe que está sendo manipulado para sair e para outro lugar, nos desviando de trabalho. Então, nem sempre se percebe a obsessão. Agora, quando ela é obsessão porque é vingança, a gente sente normalmente pelos efeitos provocados pelo obsessor, né? O Fábio... Cada vez que o Rodrigo quer sair da empresa, a gente começa a tremer aqui com medo dele ir embora do Vivência Espírita, porque cada vez que ele vai mudar, o pessoal quer que ele vá para outro país, ficar lá. Aí a gente entra com ela e fala, ó, é obsessão, cuidado que sair é obsessão, você tem que ficar por aqui mesmo. Aí ele dá um jeito e vai ficando. Mas o Fábio... eu sempre negocio com a empresa e falei, ó, domingo eu tenho que estar no Brasil. Posso estar em qualquer lugar do mundo, mas domingo, final de semana, eu tenho que estar em casa. Sexta-feira está aqui, de volta. Final de semana tem que estar em casa. Essa é a negociação. Mas Fábio, fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem no Recanto de Luz, porque você está aqui hoje, mas nós precisamos divulgar melhor o trabalho que vocês fazem lá no Recanto de Luz para que as pessoas entendam. O devotamento daquele grupo seu, que eu acho maravilhoso aquele trabalho que vocês fazem com tanto amor, com tanto carinho e ganhando um salário extraordinário lá, né? Que é tivemos a paz interior, que é a tranquilidade e serenidade, né? Tivemos aumento, inclusive. Tivemos 10% de aumento. O Recanto de Luz Irmã Sheila é originário exatamente dos trabalhos de cura e cirurgia espiritual, que são levados através do médium de efeitos de ectoplasmia de cura, que é o Edson Barbosa de Souza, né? O Edson já realizava esse trabalho de cura há muito tempo, e hoje são 38 anos, né? Vamos completar agora 39 em fevereiro, e teve um momento em que o benfeitor espiritual desse trabalho, que é o Dr. Arthur Neiva, ele solicitou que nós tivéssemos uma sede própria para concentrar as atividades de cura. Foi assim que surgiu o Recanto de Luz Irmã Sheila, 23 de março de 2011. Né? Eu fui abduzido de São Paulo, levado para Ribeirão para administrar esse trabalho. Na verdade, administrar a implantação do Recanto de Luz Irmã Sheila. Mas é um centro que atende muita gente, obviamente, por causa da cura da cirurgia espiritual. Essa semana, agora que entra, nós teremos no sábado um trabalho de cura, coordenado aí pelo Edson Barbosa. Depois é quarta, sempre alterna, uma quarta-feira à noite e depois um sábado o dia todo. Depois uma quarta-feira à noite e um sábado o dia todo. Agora, como o centro espírita, ele tem todas as atividades que um centro espírita tem que ter, né? Temos as reuniões de desobsessão, que na realidade eu chamo de esclarecimento, desobsessão e encaminhamento, porque não é só obsessor, também tem espíritos que desencarnam e ficam perdidos e eles são encaminhados. Tem o trabalho social, hoje nós temos 137 famílias que são assistidas. São mais de 3 toneladas de alimento todo mês que são dadas a essas famílias, mas tem atividades com elas. O objetivo não é só da cesta básica, né? Tem atividades, tem aulas, tem evangelização, tem encontros, tem trabalho de assistente social, tem trabalho com jovens, e tem as atividades mediúnicas, as atividades de estudo, os cursos, né? Espiritismo, os cursos de mediunidade, de educação mediúnica, tem os trabalhos com as gestantes, tem uma série de orientação espiritual, tem o DEPOI, tem o trabalho de evangelização infantil, trabalho de evangelização juvenil, né? Então tem as atividades que todo centro espírita pode desenvolver e deve desenvolver. Agora, o foco realmente, o que surgiu desse trabalho de cura, que é um trabalho que já ocorre há muitos anos. São mais de 1 milhão de atendimentos. Fábio, e conta para mim como que é, então, por exemplo, já que a gente está falando de abismos aqui, né, os ataques, né, por exemplo, qual que é a desafios que vocês têm como uma instituição, né, vocês, como que funcionam os ataques aí, até para que os outros trabalhos saibam se proteger também, né? Comenta um pouco para a gente. Esses ataques acontecem em qualquer instituição que queira fazer o bem, né? Não é só privilégio de uma instituição espírita, né? O objetivo deles é destruir o trabalho. Então, eles atacam todos os elementos que eles encontram possibilidade de atacar, que fazem parte de trabalhos, quer seja na área da instrução, né, quer seja na área mediúnica, quer seja nos trabalhos de cura. E vão pegar exatamente nossos pontos fracos, né? Nós temos nosso orgulho, nosso egoísmo, nossos melindres, e somos atacados por esse lado. Por isso que temos tantos problemas de relacionamento, pessoas que ficam desgostosas, acabam saindo, né? E, na verdade, são organizações criadas e estruturadas para tentar destruir um trabalho como ocorre numa instituição espírita. É muito intenso, não é pouco, não, e porque nós temos inúmeras brechas, né? Cada um de nós temos inúmeras trincas, fissuras, pelas quais eles procuram entrar. E é o dia a dia para quem quer fazer o bem. Isso, o próprio Jesus, ele já falava para os seus discípulos, né? Eles seriam muito atacados. E isso faz parte do jogo. Pessoal, só para concluir, e a construção da sede própria? Está sendo muito atacada também ou está sendo atacada com muito carinho e muito desenvolvimento? Olha, desde que eu me conheço como gente, nós temos muitos problemas de ataque. Quando começou esse processo todo, a coisa se intensificou. E eles vão buscar exatamente as pessoas que estão contribuindo com essa nova sede, né? Nós temos ataques pessoais, obviamente, temos ataques das pessoas que fazem parte desse trabalho de constituição da sede, as dificuldades que surgem, parece que tudo dá errado, né? A gente vai lidar com papelada, vai lidar com cartório, vai lidar com registro, vai lidar com prefeitura, a gente percebe que tudo que pode ser possível acontecer, acontece. Então, eles buscam, inclusive, nos elementos que não fazem parte da organização, mas que são necessários para um registro, uma aprovação e assim por diante, para tentar atrapalhar. Os ataques se intensificaram e eles já tinham avisado, os benfeitores já tinham avisado muito antes. Se prepara, porque vem chumbo, né? Eles não usaram essa frase, obviamente. Mas eles são muito educados, muito polidos, né? Mas eles já, inúmeras vezes, não é uma vez só, inúmeras vezes me avisaram para que a gente se preparasse, porque a coisa ia se intensificar. Obviamente que nós somos protegidos também. Da mesma forma, por isso que eu falei, não estranho que um Tupinambá esteja aqui do lado no momento desses, porque a gente é muito protegido. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. São exatamente as nossas brechas. Vamos para o intervalo. E aqui só para, antes de ir para o intervalo, passando aqui, a Elaine, nossa fofinha lá de Aracaju, está dizendo que o Vivência Espírita não é castigo, é a nossa escola dominical. A gente concorda também. Foi você que falou que nós Mas aí você fizemos uma série de coisas erradas, por isso temos que estar aqui o... Não, nós já fomos dragões, então para se recuperar nós estamos aqui fazendo o programa Vivência Espírita. Por isso que a gente defende Jesus pra caramba também, porque lá atrás a gente estava jogando pedra.

Retirar a alma da inércia espiritual não é nada fácil. Porém, quanto mais vamos retirando, mais da nossa verdadeira essência vamos enxergando. E isso concede ânimo, energia, para não retardar o trabalho de escultura. Após algum tempo, após algumas reencarnações, começaremos a vislumbrar a beleza de Davi no meio de tantos pedaços de pedra que foram vertendo da pedra bruta. É assim que esculpimos a alma, nossa grande obra-prima, que inicia sua jornada na simplicidade e na ignorância, e que a devemos concluir na perfeição, na felicidade. Nossa alma, nosso Davi, nossa grande obra. Fábio, eu aqui na só para justificar, na minha pauta aqui estava escrito sombras da alma. E na realidade esse tema que foi apresentado é sobras da alma, né? Vamos lá? É, legal. Eu lembrei, agora está dando eco, eu lembrei do Filosofia Espírita de Mirames, que logo no primeiro volume dele, quando ele começa com quem é Deus, o que é Deus, né? Que ele vai comentando questão por questão no Livro dos Espíritos, teve uma passagem em que ele diz que o Espírito, ele é criação de Deus e o Espírito tem que ser perfeito porque é criação de Deus. E ele é criado perfeito. Ele é simples e ignorante, mas ele é, na realidade, um reflexo da perfeição divina. Só que à medida que o Espírito vai passando pelas experiências, né, para adquirir as virtudes, o amor e a sabedoria, e se tornar um dia um anjo, né, e se tornar perfeito como é possível para um ser humano se tornar, ele vai adquirindo através de escolha, do seu livre-arbítrio, coisas boas e coisas ruins. Então ele também adiciona nele coisas que são hábitos. O próprio Aristóteles, ele comenta que nós adquirimos hábitos. Esses hábitos podem ser bons ou hábitos podem ser ruins. Então, na verdade, toda essa canga, todo esse excesso de material que estava nesse bloco, que na verdade foi disputado por Leonardo da Vinci com Michelangelo, só que Michelangelo levou a melhor e ele acabou ficando com esse bloco de 5 metros. Na verdade, nós é que colocamos esse excesso de pedra e nós temos que fazer o caminho de volta para poder nos iluminar e podermos caminhar em direção a Deus, né? Então, nós fomos criando hábitos e precisamos perceber aqueles que não são bons, que na realidade não nos adicionam valor. E só isso é possível através do autoconhecimento. Mergulho nas nossas profundezas interiores para perceber o que é bom e o que não é bom, o que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. É sim o próprio princípio de Sócrates, né? Da ironia, da maioética, né? Em que ele busca, através do autoconhecimento, a mudança interior, através dos valores, transformação dos valores interiores e o conhecimento da verdade, da verdadeira verdade. Belíssimo vídeo, foi, eu acho, extremamente inspirador e parabenizo quem o fez. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Por falar em obsessão, né? O Aécio César colocou aqui, agora ele conseguiu escrever lá e colocou: é muito fácil ser obsediado por este programa. Né? A Rosilma Ferreira, né? A Rosilma estava falando também daquilo que a gente estava falando. Hoje a gente está trabalhando com criança, ou tipo de trabalho, às vezes a gente está relacionado a alguma coisa que nós viemos para corrigir. Ela falou que concorda, né? Trabalha com criança em três frentes e sabe o que é compromisso. Ela diz aqui que desde 98 estava querendo se aposentar e veio o recadinho: trabalhe com crianças, né? Um abraço também para a Sonira lá de Poços de Caldas, ela que é responsável pelos encontros lá de Poços de Caldas, um grande abraço para ela. Ela está assistindo lá de Varginha, Minas Gerais. Varginha, que é a cidade dos extraterrestres, né? Com oferecimento de WS. Oferecimento de WS Festas e Embalagens. Vamos para os aniversariantes. Rui? Bem, nós temos aniversariante lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Nós temos a Josiane Cristina de Souza no dia 2. No dia 9, Beatriz Fraga e Silva. E no dia 10, o Alexandre Torino. Isso, aqui comigo tem quem faz aniversário, é a Martina. Hoje, dia 5 de novembro, neta da Vera Matarazzo. É, também quem faz aniversário é o Donizete Ferreira, nós falamos lá no começo, faz dia 7. Dia 9, quem faz aniversário é o nosso irmão Carlos Bacelli, faz aniversário dia 9. Dia 10, Alessandra Martins, né, nossa amiga, ouvinte aqui também. E dia 11, o Valdomiro Moreira, nosso amigo Valdomiro Moreira, faz dia 11 de novembro. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês. Se tiver uma festinha, convida a gente que a gente vai. Tem mais alguém, Rodrigo? Não, meu lado aqui não. Uhum. Não tem não. Vamos então agora para os nossos... Agora tem o quê? Sorteio. Um oferecimento aí da livraria Casa Caminho, né? É, a gente, quem foi sorteado aqui, pelo sorteador que a gente colocou aqui, foi a Miriam Yui. Miriam Yui que ligou aqui e foi sorteada. Então é só buscar lá na livraria Casa Caminho. Eu não estou aparecendo. É, Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, ali na descida da Rodoviária Velha. E lembrando que a Livraria Casa do Caminho abre de segunda a sexta, das 13 às 16 horas. De segunda a sexta, das 13 às 16 horas. E sábado, das 9 às 12 horas. Então, são esses horários para ir buscar lá os seus brindes. Carlinho, ia falar alguma coisa? Vamos para a nossa musiquinha da dica aí? Fábio, quando a gente ouve essa música é para dar uma dica. Você pode estar até a dica dos seus livros aí hoje, aproveitar. Hein? Então, o livro que é objeto das nossas conversas hoje é esse. Está Escondido nos Grandes Abismos, né? É o meu penúltimo livro, na verdade. E quem quiser conhecer, quem quiser realmente se aprofundar, porque na realidade um programa não é possível a gente cobrir 440 páginas, né? Tem muito material para ser estudado. E é uma recomendação, na verdade, dos benfeitores, porque eles pediram que a gente escrevesse com o objetivo de a gente entender como funcionam esses ataques, como funcionam essas organizações, para a gente poder se municiar e evitar de ser manobrado, né? Fantoche manobrado por esses seres que ainda se comprazem no mal. Bacana. Então, tem mais alguma coisa ou a gente pode ir encerrando? Fábio, você faz a oração final para a gente, por favor, tá bom? na hora que a gente chegar na sua despedida, aí você encerra com a prece pra gente, por favor. E o Rodrigo tá terminando aqui. Tá aqui, eu vou transmitir aí no... Transmitir aí atrás. Pode colocar ali, no... Coloca aí no... Dando foco aí no Jorge. Uhum, o desenho do dia. Dia aí, ó. Esse é o desenho aí criado pela... gerado pela inteligência artificial. Vocês vão conseguir ver aí. Mas eu vou colocar no WhatsApp para vocês também, publicar no Instagram, aí vocês veem aí, tem um anjo aí controlando, tem o dragão, né, a gente falando aqui dos dragões, mas ficou bom porque mostra que o dragão não está acima da luz, né, não está acima dos anjos aí que trabalham aí para o nosso Senhor Jesus Cristo, né. Mas mostra aí bem a imagem que a gente está falando hoje, né. Muito legal ficou. Então a gente vai agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco no dia de hoje, tanto quem estava aí pela internet, quem participou com as perguntas. Nós vimos aqui que teve 117 votos na enquete. Daqui a pouco o Thiago fala como é que deu aí a enquete, né? Só para a Antônia, o Bessa falou aqui que o livro está incluído sim no Kindle, né? Então dá para você pegar lá ele por esse livro do Fábio, né? Tá, né, Fábio? Tá, tá no Kindle, tá no Amazon, certo, tá na editora, em vários lugares. Uhum. Então nós vamos encerrando aqui com a mensagem de hoje do livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. Vamos ver o que diz hoje a mensagem do dia 5 de novembro. Ó, o mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Palavras de Emmanuel, capítulo 41, Verdades Duras. Nada é por acaso. Saiu a mensagem hoje do dia 5 de novembro, exatamente sobre o que a gente estava falando hoje aqui da Terra. Então a gente agradece todos aqui pela presença, quer dizer, para nós vocês estão sempre presentes, né? Estão sempre na mesa aqui, a gente fica muito feliz com todos e até a semana que vem que nós... Opa, vamos falar do que dia que a Conceição vai para o Recanto de Luz de Mancheila. Vai ser no dia 25 de novembro, saindo da AME a partir das 6 da manhã. E geralmente nós estamos de volta às 18 horas. E a Conceição está pedindo para que as pessoas se inscrevam para saber se vão de ônibus ou se vão de van. Então, quem puder, já comece a se inscrever lá no link da caravana para poder a Conceição programar, para ver como vai fazer, porque a reserva de ônibus para o final de ano é muito difícil, então nós temos que ter tempo para poder fazer reservas, tá bom? Isso, e Carlinhos, se quiser o telefone eu tenho aqui também, ó, o telefone lá da Conceição, que é da ETNL, ela que faz essa viagem lá para o Recanto de Luz de Mancheila, o telefone é 12 DDD, né, 99131-9946, 99131-9946, a gente vai colocar aqui agora também no nosso WhatsApp, né. E também o Rodrigo coloca aqui também no YouTube, no telefone da Conceição. Porque o pessoal, ela só para justificar, pessoal, o que acontece? Quando o Edson vem aqui em São José dos Campos, aí a gente programa excursões, né, que são caravanas, para ir lá para o Recanto de Luz de Mancheila. A princípio vai um ônibus lotado. Só que as pessoas, vai passando o tempo, as pessoas vão tendo altas. Muitas pessoas vão tendo altas e vai diminuindo. Ultimamente ela tem levado as pessoas em vans, né? Em vans. E inclusive na última ela só levou 6 pessoas, parece. Quer dizer, ela ainda tem que bancar o restante. E a gente sabe que tem muita gente querendo ir no Recanto de Luz de Mancheira para fazer um tratamento, para fazer uma cirurgia espiritual. E às vezes não sabe que tem. Então todo mês a Conceição leva as pessoas. Se aparecer 100 pessoas, ela bota 3 ônibus para ir, não tem problema nenhum, não é quantidade. Mas a gente está passando o telefone dela, né? E todo mês tem, ela sai lá da AME 6 horas da manhã, vai. Sábado passado mesmo, o Rodrigo esteve lá, no sábado, não ontem, né? No outro sábado, o Rodrigo esteve lá. É, o pessoal de São José estava lá, que é poucas pessoas agora. Mas São José, Jacareí, Caçapava, quem quiser, dá para ir lá com a Conceição. Então o telefone está aí, a gente coloca o cartazinho dela daqui a pouco aqui também para vocês. Tá bom? Semana que vem, quem quer, Rui? Nós temos aqui, semana que vem, o Luiz Amaro, que é o coordenador-geral da Aliança Espírita Evangélica, que vai falar sobre a virada espiritual. Bacana. E também estará na Fraternidade Paulo de Tarso, no sábado, fazendo um trabalho lá com o pessoal da Fraternidade Paulo de Tarso. E no domingo estará aqui conosco. E no sábado à noite ele estará lá no nosso jantar. Certo. Calinho? Eu gostaria de agradecer à família Vivenciana pelo domingo abençoado que nós tivemos, pela presença do Fábio Dionísio, que é um carinho muito grande, porque ele nos passa muito aprendizado, ele nos passa bastante conhecimento e nos coloca um pouco mais para refletirmos e repensarmos a nossa vida. Desejamos um domingo maravilhoso em família, com seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido. E fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre agradecendo ao Rodrigo, ao Tiago, ao Tião Varoto, ao Jorge, ao Rui e principalmente ao Fábio Dionísio, desejando melhoras para toda a família lá, né? Porque estão com problema de saúde. Carlinho, me assustei agora. Quando você falou "e principalmente", eu pensei que ele ia falar "e principalmente a mim". A você mesmo, mas não. Aí você falou do Fábio, legal. Rodrigo? Só colocando aqui também, passando aqui para vocês, então aí vocês conseguem ver melhor aqui, né? Conseguiu subir aqui o emblema do dia. Então a gente agradece a todos os ouvintes, os vivencianos que entraram, participaram aqui. O pessoal que está pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, deixe um like também, que aí ajuda a ganhar mais relevância. E a gente dê passo aqui para o Thiago comentar o resultado da pesquisa que foi feita. Bom, amigos vivencianos, vamos falar aqui o resultado da pesquisa de hoje, da enquete, né? O mal ainda prevalece na Terra? Sim, deu 81% e não 19%. Eu até confesso que eu me surpreendi, que eu achei que seria mais. Mas vamos lá, né? Eu quero agradecer aqui a presença de todos que nos ouviram, que nos assistiram, né? Agradecer aqui aos amigos Jorge, Rui, ao Carlinhos, ao Tião e ao Rodrigo aí, né, pelos ensinamentos, pelos aprendizados. E se Deus quiser, até o próximo programa. Forte abraço a todos. Então, nós gostaríamos das suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento do nosso programa no dia de hoje. Eu queria agradecer por poder estar com vocês, mesmo que remotamente. Vocês sabem que vocês todos estão no meu coração. E a gente sempre tem uma alegria enorme quando a gente se encontra, né? E eu vou fazer agora a prece, pedindo a Deus por todos vocês que estão assistindo o programa, por todos vocês que realizaram, estão realizando esse programa, não só os encarnados, mas também os desencarnados que se envolveram nesse trabalho, na implantação dessa reunião no dia de hoje. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, nosso Protetor, que tanto carinho tem, tanto amor tem por todos nós. E pedir por todos vocês, tenham um domingo fenomenal, um dia de muita paz junto aos vossos, né? E vou terminar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olho no céu, vejo uma luz.